Rio Bravo Oeste, continue a aproximação, é, seu pouso é 017 ou 10? Preciso 17, pode pela direita, Romeu Bravo. Tem 100, só chama para o Castelgado Plano. Salvador. Testa para 4 mil pés, altura torno 019, gol 1170. Velocidade 2209. De altitude, o gol 1970. Essa foi 4 mil pés, altímetro 0019. Deu ok. Tá do Lema, filtro 3305. Aí mantém, então 3305. Salvador, muito boa noite, gol 9723, centro da alta. Gol 9723, controle Salvador, boa noite, a sua identificação. Deixa eu ver a chegada a bordo para o mês de voo 050, ajuste o altímetro no 019. E a chegada a bordo 050 no 019, gol 9723. Guarulhos 300, via peso do 10, decolagem da pista 10, curva à direita. Saída da El, Leda, após Leda, Motiva. Controle 1, 2, 0, decimal 8, 5, 1, 4, 5. Olha os 2, 4, direito, 2, 1, 1, 1. 1, 1, 1, Salvador. Fala, Salvador, buena. 2, 7, 8, 2, livrou na sua. 2, 7, 8, 2, Kilo, Pátio 3, 3, Romeu. Estilo 4336 Romeu, 272 Azul. Azul 5001, autorizado para Guarulhos, nível 300. Decola da 10 por onda direita. Perfil da El, Leda Motte, vai interceptar para o Azul 10. Controle Salvador 120, decimal 8 e o transponder 5145. Azul 5001. Perfil apenas o nível? 300. Volta para outra posição. Também 6313, chama agora o centro Recife 125 decimal 1, alterne 133 decimal 95. Centro Recife 251 e a secundária 3395? Certo. Obrigado, uma boa noite. Paga a transferência para a torre. A 1300 pés, Cuca, Aracaju. 3305, contato radar na decolagem, se você sair da Cuca, transição Caju para o mês de voo 330. 330, subida via 3305. Para que a Lara 330, contato na Recife 116, decimal 8, faz, sonego 15, decimal 4, faz. 2685 or 2545, American. Direto Irume, Tata November 857, Nogsu, após conforme o plano. Decoda 10, direita, da El Leda Irume, 1208, 5150. Só passando o Romeu Tango, agora torre 118, decimal 95. Corre, 189, grato, grato. Tudo eu ia na delta no zero para autorização, ciente da alta. Seu zero, confirma o horário? O horário é 1h40. Tá, a gente acertando aqui no sistema, mas já estamos checando com a IS, ok? Só um instante. Agora. Sinal 9973, autorização com fim. Sideral autorizado 360 com fins, Apesulo 21, decola pista 10, curva direita, saída árvore, transição elefa. Controle 120 decimal 8, 5160 transponder 9973. 360 autorizado, Apesulo 21, vai decolar curva direita, árvore elefa, 108 controle, 5160 transponder, sinal 9973. Então, sinal 9973, chama pronto, puxa essa. Para próximo, para o próximo, para o próximo, para o próximo, para o próximo, para o próximo, para o próximo, para o próximo, para o próximo, para o próximo, para o próximo, para o próximo. Final da 1-7, baixado e travado, aumenta o Tango. Tango fim, autorizado pouso 1-7, viatura 5-0 graus, 1-0 mais. Sim, pouso 1-7, Tango. Uno 1170, chama agora a torre. 118, decimal 9, 5, eu vou rosto. 39, 100. 80, a IS já está retransmitindo o plano. Assim que possível, paga a minha conta. Aguarda. Alô, azul 429, solicita puxa e acionamento remoto 3. Tá livre, azul, chame táxi. Para táxi, azul. Estou autorizado, inicial táxi, chama para ingresso da 17. Mantenha a pressão, Tango. É 6224 para o táxi com 125 a bordo, 2:20, alternando Recife. Quatro até o ponto de espera está livre, 1019 é o ajuste, estou em 118.95. Autorizado, ponto de espera 110, 119 é o ajuste, 1895, SNM é 224. 9.2000, vai botar estabilizado, 1.7.2.3. Interseção, qual é? Paz 4, confirme? Tá, quem bata está autorizado, retorna até a bata, é voz livre. 1170, de pouso, 1500 graus, 10 mais. Beleza, 1170. Capitão, autorizado ingresso, segue a aeronave no táxi, reporte linha de pronto. Geral, o tráfego já terminou o push-down aqui em retaguarda? Será atualizado a sequência ali? Guarda, geral, a 9.3. Frequência livre. Boa noite, Canemia 224. Joga o tráfego na final, tá pronto no ponto de espera da 1.0. Ciente, mantém a posição. No Índia, ponto de espera 1895, 1019 Rogers. Bate o Índia. Vai chamar 1895 ou azul 95459. Fazendo equipe de sala, após passagem do tráfego, está livre, pois. Pode passar de tráfego. Tinha 224 autorizado, né? Mantemos zero. Bem, mantemos zero, Tinha 6224. Por isso que então, quando pronto, dividiu a colagem, vento 1500, 009. Vento 1500, 009. Posição 9 livre, chame táxi. Desce do exato, chame táxi. PA 224, livre de decolagem, com vento 1.50 graus, 2 graus. Livre de decolagem 1.0, será 6224. PA 0, Alfa Juliette, posição 2. Alfa Juliette, 2090. Torre Salvador, boa noite, Brasil 4959 no ponto de espera. 64959, mantém a posição. É manter a posição, Azul 4959. Xeno 0723. Bruno 723, agora torre 118 decimal 95. 119 decimal, 118 decimal 95. Boa noite. Controle Salvador, Patango e Whisky Tango. Patango, Whisky Tango. Contato radar na decolagem, tipo a Bones voo 180, vai sair da transmissão elétrica. Para o 80 da Sabizia, agora nessa o Whisky Tango. Pouso autorizado no 0723. Fechei então do Coast 37, controle 208. Não, 208, será 6224. Vamos segurar. Controle Salvador, boa noite, CNM 224. Estava na canal da colagem, para ver sair da PUCA transição Caju para o meu voo 190. PUCA Caju para 190, CNM 224. Azul 5001, a bordo 1115, 4 horas e 50 minutos de autonomia, está na Ribeirão Preto. 001, está livre até outra vez da meia dúzia? Foi fortinho outra vez. Tem que visitar até outra vez da meia dúzia. Chamarei lá, 001. Da Azul, pode prosseguir, senhor? Afirma, até o ponto de espera via Índia, 1895.019, da Azul. Obrigado, até o ponto de espera via Índia. Autorizado Lima, tenho 4959. A Lima tem o 4959 da Azul. Solos 3, 9, direito 2, 1, 1 no solo. Direito 2, 1, 1 no solo, Gona 7, 2, 3, bom serviço. Solo, muito boa noite, Gona 7, 2, 3, Libra na Alfa. No 7, 2, 3, prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 7, 2, 3. Decolar, 150 graus, 1 graus. Linha de decolagem para o azul, 4959. Lado controle. Se possível, pode ir na proa direto Aracaju com a rádio, o CNM 224. Doutor, boa noite, azul 5001, ponto para ir pronto. Obrigado, Lima, 5001. Direto Lima, tem 10 azul, 5001. Federal 9973, 2 a bordo, 4 horas de antena, autonomia, alternando Guarulhos. Federal, até o ponto de espera está livre, via Índia, 1019, ajuste a torre em 118, 95. Visitar aqui via Índia. 0854. Lavador, boa noite, azul 4959. Azul 4959, boa noite, contato radar na decolagem, suba via saída coral para o nível de voo 180. Sente, solicita o nível 140. Exato, nível 140, o azul 4959. Sente, vai subir o azul 4959. JHL DPTOG, uniforme 50 vitórias, após campanha do plano. E autorizado 380, controle de saída 120.8, código transponder 5174, Rio 9810. Volta pronto, puxa o celular. Repassará. A planta Juliette, 723. 1723, após passar em 737, está livre, posição 8. Considerar o 8723. Vax. Controle Salvador, sem identificação, deixa eu ver a chegada na marca, barulho de voo 050, ajuste ao altímetro 1019. 1019, chegada mar e 050 autorizado, tá 9022, 10 segundos. Sábio, direto e sábio, o TAM 9122. Direto e sábio, TAM 9122. Decolas 4000, controlando 2018. 208, azul 5001. A 9973, autorizada na EMA, mantém no zero. Ali, mantém no zero, se virar 9973. 001, no controle Salvador. Tapa radar na decolagem, após 2 no trem. Do paramento de voo 00 na proa de Leda. Para o custo da saída da EL, transição módulo. Poderia confirmar, saiu muito baixo a tua transição. após 2000, voe pro Adelaida para a interceptação da Tael, transmissão módulo. Ciente, após 2000, voa Leda, azul 5001. Tango Whisky, aqui Tango, chamou agora o centro Recife 128, decimal 8, ao certo 126, decimal 0. 1288, 126, 0, centro Recife, 3, 7, 7. 6224 para descida. 6224, registro radar encerrado, 62 milhas, nordeste de Salvador. Chama agora o controle Aracaju, 120, decimal 3, para a descida. 120, decimal 8, 5164. Decolagem, sideral, vento 150 graus, 109. Decolagem, sideral 99, 4 é o transponder. Correto, é pronto. Sideral 9963, decola 50, controle 120, sinal 8. 208, sideral 9973. Controle, sideral 9973, decolou na sua escolha. Sideral 9973, completa radar na decolagem, saída Árvore Elétrica, autorizado subida para o 360. 360, sideral 9973. Controle azul 5001, apenas para confirmar, até que nível está autorizado a subida? 300. 300, obrigado. Cruzado Jura Telefa para o Sideral 9973. Presente para o Telefa, Sideral 9973. Som em altitude de velocidade, cruzado descida para 2.000 pés, ajustado em 1.009. 2.000 pés, com 1.019, está 9.122. solo, Rio 9810, pronto para o pushback e acionamento. 9810, livre, chame táxi. Maravilha. 251, alterna 13395. Enchão agora centro Recife, 125 decimal 1, alternando 133 decimal 95, azul 5001, boa noite. Sano de 122, autorizado ele é aproximado em pista no zero, reporta no localizador. Sano 22, copiou? Tá livre ali, LFC. O TAN 9122 vai reportar estabilizado. Salvador, Buenas Azul 2774 agora para Porto Seguro 160 nível. 2774, autorizado 160, Porto Seguro. Decolagem pista 10, curva à direita, saída Coral, aerovia é Golf 677. 120, decimal 8, controle, aciona 5173. Autorizado 160 para Sierra Bravo, Papa Serra Porto Seguro, decorada 10 com curva direita, curtida Coral, Golf 677. Aerovia 1208 é o controle, 5173 aciona, é o azul 2774, parte 3. Correto, prof. Valeu. Cruzando no 70, Sideral 9973. Federal 9973, sim, chama Centro Recife em 1288, alternando em 1268, 269. 2268, Bramia 9. 26, decimal 0. 60, Federal 9973. Controle Salvador, boa noite, voo 868, formação a Alfa, passa nível 2 0550. Solicita Proid, DAP ou Duna. 1868, acendo minha investigação para verificar a chegada na área cruzada para hoje, Mário, descendo para o nível 050. Hoje, Mário, 050, seria que você lavrou mais um tato do Dona? Cruzado TAP. Cruzado TAP, entendeu? 1868, obrigado. 152 com informação alfa. Exumo 52, oceano identificação chegada Mário, desce e mantém o 050. Agente da Mário, descendo para o 050, Exumo 52. O zero prossegue via Pátio Índia, ponto de espera 1895019. Pátio Índia, 1895019. Bom voo. Olha, Salvador de Azul 49. Precisa descer para Monte Santana. Gente, aguarde. Aguarde. Cruzeiro descida para Monte Santana, 4959. Autorizado Monte Santana, 4959. Direto? Direto. Obrigado, né? Decolar, o número 0 na 2. Bom, 868, livro das instruções de altitude, desça para 2010, ajustado em 1-0 no 9. Autorizado em Ilhéus, 72, estando 0, reportando localizado. Livro das instruções, 2019, autorizado em Ilhéus, reportando 868, gol. Contra TAM 9122, chama Torre Salvador, 118, decimal 95. 118,95, tá 9122. Salvador, azul 4107, 3220 para 150, boa noite. 4107, oceano identificação, chegada a Mário, desce e mantém a 0620. Chegada a Mário, desce ao 060, 4107. Boa noite, tá 9122, estabilizado em LS, pistola zero. O 9122, ciente, livre pouso, pista 10, já tô no meu zero, já tô no meu zero. Livre pouso, pistola zero, tá 9122. Rio 9810, né? Colocaram 3, controle 20, decima 8. 208, obrigado. Forte abraço, pessoal da Rio. Control. Controle Salvador, boa noite, é o 9810, mudança de presença na sua escuta. Temos 810, contato radar na decolagem, saído da EL, autorizado direto laser, subindo para o 380. Subindo para o 380, direto laser, Rio 868, após vigia, já se manda ligação ao voo do Duna. Após vigia, o Duna, 868. Do 4107, redução 2509. 2509, 4107. Duna 52, autorizado direto Duna. Direto Duna 3152. Zona 098, acena a identificação chegada a Mário, e se mantém ao 050. Mário, 50, gol. 3152, limpe das instruções, altitude de velocidade, desça para 2010, hoje destino 099. Cruzado LS, 78, destino 0, reporta localizador. Descendo para 2000, sem restrições, reportarei no LOC 3152. Do 4107, livre das instruções, desça para 3010, ajustada no 099. 10.09, 200 restrições, 4 restrições. Salvador, boa noite, tá 9122, livrou, tá na sua escuta. Ouviu dos dois, prossegue Alfa e Juliette, ponto 9. Alfa Juliette, portão 9, tá 9122. Salvador, o Rio 5972 com 3 a bordo, alterna Guarulhos com 3 horas e 15 para o táxi. Aí o 5972 prossegue via Pátio Índia, ponte para 2895, 1019 ao ajuste. Livre de táxi, Pátio Índia, 1895, ponto espera. 3192. Então vamos ver isso aqui. Ok, o Rio da passagem é o TAN, que está ingressando no pátio, e a pátio sai, ok? Afirmo. Tá livre, 3192. Salve, Salvador. O azul 2774 para puxa acionamento. Pátio 3, está livre, chame táxi. Puxa, do 1774. Fica em 125 decimal 1, alternando em 133 decimal 25. 251, 1980, confirma, alternado? 133 decimal 95. 251 até 3395. 1980. 1868, controle. Salvador, o Rio 5972, ponto de espera não. Quanto tempo de espera, o 5972? Mantendo o ponto de espera, tá bom. Livre pouso 0868. Livre pouso 868, já tem 50 graus 1009. Obrigado, livre pouso 0868. Controle Salvador, Passo Caribe, 2224, informação alfa. 224, acena a identificação, chegada Mari, descer e mantém o nível 060. Sinal idente, chegada Mari, desce para o 060, Passo Caribe, 2224. 3152, no lock. Para o controle. 3152, no lock. 3152, Torre Salvador, 1118, decimal 95. 27295. Azul 4107, desça para 2010, autorizado LS X-Ray, reporta no localizador. 2010, 4107, azul, está autorizado LS X-Ray. Número 62. Canem 212, chama Centro Recife em 125 decimal 1. Continua a aproximação, vai ter o Centro 12. 1868, solos 1, 3, direito 2, 1, no solo. 1, 1, direito, então 868, obrigado. 2 horas e 10, Salvador, não perto. 0, vento 1, 60, graus 8, 9. Nível de decolagem, nada. Pátio Índia, ponto 1895, 1019. Confirme apenas o PLB, 410, Salvador. 72, meu amigo. Gente, vovô. Valeu, cuidado do táxi, a Pátio Índia do ponto espera 11895, é o azul 2774. 1868, boa noite, consiga via Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette 03188. Segundo Livre Pouso, vento 1 e 6087. Livre Pouso, tá 3152. Tio Circular 72, decola 15, controle 208. 208, obrigado. Controle ao Rio 5972, desceu da Elm. Alfa 72, contato radar na decolagem saída do BL, suba para o 360, voando líder. Na proa direta, 360, se dou a corrida na sinal, o final 340. Subiu uma tenha 340. 340. Zona 098, livre das restrições, desça para 2000 pés, ajuste na 098. Autorizado LS Activate, sistema 0, reporta ao localizador. 24107, torre 18.95. Passe, boa. Fator 4107. 407, continua a perfuração, aguarde 3 anos de pouso. 7. Bom, restaurador, azul 2774, ponto operador. Sete, 774, mantém a posição. Vai manter a posição, perfeito. Então, 3152 no solo, azul no meio, livre direita, 121 no ONU, o solo. 121 no ONU, 3152. Solo Salvador, está 3152 livrado. 3152, prossiga na Alfa, aguarde em posição. Remota 13, 3152, autorizado ingresso. Remota 3, então, tá 3152. 1-3. 1-3, remota 1-3. Escuta, passa o 200. Sena 6212, Sena 22, chegada Mare, desse mantém o 050. Mare, 050, vamos para o final de forma, Zona, o ITAP, né? Zona, o ITAP. ITAP, obrigado, 6212. Já do Alinha e mantendo o Azul 2774. Alinha mantém a Azul 2774. Estabilizou INS, bom, 0098. 098, torre 18.95. 18, boa. 18.95. Série 2224, desça para 2006, hoje destino 018. Autorizado ele é SSR pista na zero, retorno no localizador. Descida 2 mil pés, ajuste na 018. Autorizado ele é X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Passaria do 2224. 25972, chama Recife em 125 decimal 1. Conversei com o Uno, agora conversei com o Rio. 07, boa. Solo Salvador, azul. 4107, livrou a pista, boa. 4107, aí claro, informou apenas pátio 3, fica atento ao sinalizador, o táxi de Aquilo. De Aquilo, pátio 3, 4107. Livre das inscrições, o Xanana 2102. 6202, tem que livre. 34, puxa, pega estacionamento no 2. Tá livre, portão 2, chame táxi. Livre, puxa, chame táxi, voou no 2. 2. Azul 2774, tá com as 2, 2, controle 20, decima 8. 208, controle azul 2774. Controle Salvador, Buenas, na Sul 2774. Sul 2774, contato radar na decolagem, vigilância.